meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, chove, chove, chove. Kiko Zambianchi. O novinha malvada quer ir lá pra casa, fazer uns proibidos de luz apagada. Sabe que eu sou cria e não dispenso não. Pode vir sem roupa e sem coração. Tu vai ficar de perna bamba depois que eu te pegar em cima da minha cama. Vai ficar de perna bamba hoje que essa novinha se apaixona. Tu vai ficar de perna bamba depois que eu te pegar em cima da minha cama. Ela vai jogar de ladinho, de frente, de costa. Vai jogar de ladinho, de frente, de costa. Ela vai jogar de ladinho, de frente, de costa. Vai jogar, vai jogar. Swing não, além. Léo Santana, Gonçalves. A mistura que você esperava chegou. O novinha malvada quer ir lá pra casa, fazer os proibidos de luz apagada. Sabe que eu sou cria e não dispenso não. Pode vir sem roupa e sem coração. Tu vai ficar de pé na banda depois que eu te pegar em cima da minha cama. Tu vai ficar de pé na banda. É hoje que essa malvada se apaixona. Vai ficar. De ladinho, de frente, de costa. Vai jogar de ladinho, de frente, de costa. Então jogar de ladinho, de frente, de costa. Vai jogar, vai jogar. Tu vai ficar de perna bamba depois que eu te pegar em cima da minha cama. Tu vai ficar de perna bamba de que essa novela se apaixona. Parangolé e o GG. Acertamos de novo. Mega FM. Thank you.